DJ Duda, mostrando a sua festa. Sete letras que fazem uma palavra inesquecível. Saudade. Saudade. E a melhor saudade você tem aqui com DJ Duda do CD. Meu irmão, e a partir de agora a galera vai dançar agarradinho assim, ó. Olha, eu preciso te encontrar de qualquer jeito. Kelly, nem isso. Mas pra suportar esse desejo, Neide. Eu preciso ter depressa o teu amor. Olha, nas manhãs quando eu acordo por você, eu começo a procurar. Amiga Diane, ela e toda a comitiva, as meninas estão presentes com a gente, amiga Kelly e a Neide também. E os meus rumos são de solidão, onde está você? Como é que é? Noites tão frias e dias sem razão, a tua ausência me devora. Onde está você? Noites tão frias e dias sem razão, a sua ausência me devora o coração. A nossa segunda da saudade do Bar do Papão. E é claro, tá só no comecinho, meu irmão. A família vai invadindo. E é claro, a gente vai detonando desse jeitinho assim. Olha, eu preciso te encontrar de qualquer jeito. Não dá mais pra suportar esse desejo. Eu preciso ter depressa o teu amor. Olha, olha, nas manhãs quando eu acordo por você, eu começo a procurar, não sei porquê. Só nos sonhos eu consigo me encontrar. E os meus rumos são de solidão. Onde está você? Noites tão frias e dias sem razão. A tua ausência me devora. Noites tão frias e dias sem razão, a tua ausência me devora o coração. Dali Duda! Bora começando assim, meu irmão! A nossa segunda, começando o ano com o pé direito. E é desse jeitinho que a gente detona. Vem me ensinar como se amar. Quer vir, vem, mulher. Vem, me faz feliz em minha cama. Diz pra mim que eu te deixo louca. Que desejo, meu amor. Você num longo beijo. Diz pra mim que eu te deixo louca. E o quê? Te desejo, meu amor. Quero você num longo beijo. Alô, amor. Amor e loucura. Como é que é? Além do dia, pois me tem você quer. Quero você num longo beijo. Como é que é, meu irmão? Pois me queima ardentemente um sentimento aceso. Meu amor, quero você num longo beijo. DJ Duda do CD Amor e Loucura. O Cadi massagista, ele e toda a sua comitiva aqui presente com a gente. Obrigado, Cadi. Não tenha vergonha de chorar perto de mim. Não tenha vergonha, minha filha. Pois eu sou o seu melhor amigo. Ai, pai, para. Não tenha receio, eu sei que a vida é mesmo assim. Sei que eu posso até. Amiga Diane, amiga Kelly e a Neide. Olha esse trio, meu irmão. As meninas estão presentes aqui com a gente, curtindo o Bar do Papão. Oi. Hoje você vai ver que quem te ama. Quem é? Sou eu. Quem é, minha filha? Sou eu. Sou eu. Ai, pai, para. Sou eu. Sou eu. Seu verdadeiro amor sou eu. Não peça perdão, não sou ninguém pra perdoar. Seu amigo DJ Rose Sample, ele também, toda a sua comitiva, todos os seus amigos estão presentes aqui curtindo o nosso Bar do Papão, a nossa segunda da saudade. Como é que é? Você sabe bem quem te merece. Se ele fez você sofrer, foi ele que perdeu. Pois você vai ver que quem te ama sou eu. Só lembrando aí que no próximo dia 7 de janeiro tem a confraternização dos taxistas lá nas Deva. Com o som do Siqueirão tá por lá. E detalhe, piscina liberada, meu irmão. Bora, Queen! Se ele fez você sofrer, foi ele que perdeu. Você vai ver que quem te ama. Quem te ama? Sou eu. Sou eu. E a família já vai chegando junto, meu irmão, pra curtir o nosso Bar do Papão, a nossa segunda da saudade. Sou eu. Como é que é? O seu verdadeiro amor sou eu. Claro que a gente já vai puxando a nossa saudade. Saudade de qualidade aqui no Papão, meu irmão. E é assim. Hoje eu vou sair pra procurar você. Alô, Cuinha, tá indo pro CD essa daí. Essa noite eu tenho que te encontrar. O quê? Te amo demais, não dá pra te esquecer. Bora, meu irmão, que o Bar do Papão só no comecinho. Pra fazer amor, só gosto com você. Só você, quem sabe, achar o meu prazer. DJ Sassá Show. Aí da equipe Sem Miséria. Os carinhas já tá presente aqui com a gente, curtindo a nossa segunda aqui no Bar do Papão. Bora, Sassá! Um abraço pra você, viu, garoto? Que me ama. Saudade vai chegando assim no Bar do Papão. Te liga, meu irmão. Pra fazer amor, só gosto com você. Só você, quem sabe, achar o meu prazer. Tudo perde a graça, distante de você. DJ Duda do CD. Te amo demais, não dá pra te esquecer. Yeah! Eu dava tudo pra voltar pra você. Está na hora desse adeus terminar. Se você quiser, me chama. Eu dava tudo pra te reconquistar. Já não suporto ver o tempo passar. Esse é o DJ Duda, te liga na sequência. Chegando mais uma assim. Eu tenho tanto amor para te dar. Como é que é? E nunca, meu bem, vou te deixar. E a família vai dançando agarradinho aqui no papão. Tu és o que eu sempre sonhei. O amor que eu tanto esperei. DJ Duda do CD. Tanto amor eu tenho pra te dar também. Tanto amor eu tenho pra te dar também. A todo instante quero estar contigo. Tu és meu mundo, meu abrigo. Quero gritar ao mundo que sou feliz, sou feliz. Tanto amor eu tenho pra te dar também. Amiga Kelly, Diane, amiga Neide. Comitiva das meninas aí com a gente desde cedo, obrigado meninas. Eu tenho tanto amor para te dar. Amigo Cadi massagista, meu irmão. E nunca, bora, Cadi. Eu bem vou te deixar. Tu és o que eu sempre sonhei. E o amor, o amor que eu tanto esperei. Tanto amor eu tenho pra te dar também. Tanto amor eu tenho pra te dar também. Essa música aí, meu grande amigo Charles, dá valor, meu irmão. Alô, Charles do Papão. Todos me condenam por onde eu passo. Que são de saudades as canções que eu faço. Podem até dizer que sem você não sei viver. Mas vou brigar se alguém falar mal de você. DJ Duda. De madrugada eu passo correndo. Logo comentam que eu estou sofrendo. Duda. Podem até dizer que sem você não sei viver. Mas vou brigar se alguém falar mal de você. Agora eu estou sozinho e se você sofre sou eu. E aí? Vou-me embora daqui. Só mais tarde, meu irmão. Só mais tarde que tá no comecinho aqui no Papão. Quem souber minha história, para os outros vão contar. Brigo com o mundo, enfrento tudo enquanto eu viver. Mas vou brigar se alguém falar mal de você. Se agora eu estou sozinho e se você me esqueceu, ninguém tem nada com isso. A vida é minha, quem sofre sou eu. E aí, Guinha? Vou-me embora daqui, mas aonde eu chegar? Quem souber minha história, para os outros vão contar. Brigo com o mundo, enfrento tudo enquanto eu viver. Mas vou brigar se alguém falar mal de você. Coisa boa, meu irmão! Essa é a nossa segunda da saudade aqui do Bar do Papão. E a gente vai levando desse jeitinho pra família, meu irmão. Pra família que gosta de dar valor. Bora, Cuinha. Amigo Cuinha e seu parceiro Chaz. Galera aqui do Bar do Papão, meu irmão. Sucesso total. Como é que é? Eu fiz de tudo para não te perder. Eu fiz de tudo para não me deixar. Mas a vitória é nossa, meu irmão. De outro. Esse 2018 tá chegando, com certeza é o nosso ano de vitória. Bora, Charles! Alô, Coelha, bora pra cima, meu filho! Tão só sem o teu carinho. Lembra sozinho todo nosso amor. Tão só pela noite escura, cheio de amargura, a chorar. Minha dor. Deixa eu ir abraçando com muito carinho meus amigos da galera do comércio, os amigos da KDC, os amigos que dão apoio muito pai Dego aqui pro Duda. E eu só tenho a agradecer, meu irmão. Obrigado mesmo à família GDC e aos amigos da KDC, meu irmão. Vamos nessa, bora pra cima! Bora pra cima, queria ter muita lenha pra queimar. Aí, Cuinha, esse CD vai rolar na terra firme. Escuta o que eu tô te dizendo. Meus dias felizes chegaram ao fim. Perdi para sempre o amor que sonhei. Quisera fugir desta amarga lembrança. Quisera esquecer que um dia eu te amei. Como é que tu tá, meu irmão? Tão só sem o teu carinho. A lembrar sozinho todo o nosso amor. Tão só pela noite escura, cheio de amargura, a chorar. Como é que é? Minha dor. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. chegando mais uma assim, ó. Aquela colcha de retalhos que tu me deste, juntando pedaço em pedaço foi costurada. Serviu para o nosso abrigo em nossa pobreza. Aquela colcha de retalhos está bem guardada. Amigo DJ Sassá Show, aí da equipe Sem Miséria. Meu amigo tá aí presente com a gente, obrigado Sassá. Um abraço pra você, viu garoto? Terás como agasalho colcha de cetim. Mas quando chegar o frio no seu corpo. Sua amiga Neide, a Diane e a Kelly, a comitiva das meninas. Bora menina, bora pra cima. Colcha e também de mim. Eu sei que tu não te lembras dos dias amargos. Amigo Caio e o Loro e o Eric Clay. Que me fizeste um lindo trabalho. E nesta vida alegre tens o que queres. Eu sei que esqueceste aquela colcha de retalhos. Agora na vida rica que estás vivendo. DJ Duda do CD. DJ Duda do CD. Mas quando chegar o frio no seu corpo inteiro. Como é que é, meu irmão? O ar de lembrar da colcha e também de mim. Agora na vida rica que estás vivendo. Deixa eu mandar um abraço especial pro meu grande amigo Cabeça Branca. Alô, Cabeça Branca! Um abraço pra você, viu, garoto? Mas quando chegar o frio no seu corpo inteiro, tu hás de lembrar da colcha e de quem? Também de mim. Chegando mais uma aqui no Bar do Papão. Essa é a nossa segunda, só no comecinho, meu irmão. E a família vai invadindo. Vai chegando juntinho aqui no Bar do Papão pra curtir a saudade. Botei o meu carro na estrada, saí por aí a rodar, tentando esquecer a saudade que você me dá. E ele passou. Passei muitas horas rodando e não consegui esquecer. Em cada sinal do caminho eu só via você. Com meu toca-fita ligado, a nossa canção eu ouvia. E o quê? Correndo nas curvas da noite, chorando eu sofria. Sobre o negro asfalto rolavam as lágrimas tristes deste alguém que te ama e que sofre. E por isso eu voltei correndo pra buscar você. E a gente sem dúvida nenhuma já vai desejando a todos um feliz 2018, meu irmão. Vamos nessa! Passei muitas horas rodando e não consegui esquecer. Em cada sinal do caminho eu só via você. Com meu toca-fita ligado, a nossa canção eu ouvia. Correndo nas curvas da noite, chorando eu sofria. Sobre o negro asfalto rolavam as lágrimas tristes. Alguém que te ama e que sofre por te querer. buscar você. Dali Duda! Bora que a saudade é assim, aqui no Bar do Papão, meu irmão. Só no comecinho a gente vai levando assim. Não, eu não posso lembrar que te amei. Não, eu preciso esquecer que sofri. DJ Duda do CD. Faça de conta que o tempo passou e que tudo entre nós terminou. Talvez nos vejamos depois. Vida comprida, estrada alongada. Parto à procura de alguém ou à procura de nada. Vou indo, caminhando sem saber onde chegar. Quem sabe na volta te encontre no mesmo lugar. Lilian, teus olhinhos verdinhos falam-me de carinhos e prometem amor. Amar-te para mim é a vida, enfim. Ninguém nunca jamais. Como é que é? Há de amar tanto assim. DJ Rose Sample, amigo DJ Rose Sample, ele e toda a sua comitiva. A galera tá aí presente com a gente, curtindo a nossa segunda da saudade aqui do Bar do Papão. Sou capaz de morrer. Bora, Kelly. Ai, Lilian, para mim é. Amiga Kelly, a Diane e a Neide. Um amor tão profundo. A comitiva das meninas aí presente com a gente. Quem jamais te... Valeu, meninas. Vem neste amanhecer. DJ Sassá Show e toda a comitiva da Sem Misérias. Sem Miséria tá aí presente com a gente. Obrigado, Sassá. Curtindo a saudade. Perdi sem você aqui. Nada existe em mim. Vem, traz de novo a luz das manhãs de sol. Só mais uma vez. Dá-lhe Duda! Bora que é saudade, meu irmão. E a saudade desse jeitinho que a gente detona aqui no Papão. E a família vai chegando pra curtir assim. Sinto que você me ama, mas tem medo de assumir. Toda noite em minha cama, eu começo a refletir. Se você gosta mesmo de mim, amor, ou se tem outro em meu lugar. Decida, meu benzinho, por favor, que eu estou a lhe esperar. Gosta mesmo de mim, amor, ou se tem outro em meu lugar.

A mulher bandida. Por isso trai, já não quer mais, mas não se vai. Eu me pergunto afinal o que sou pra você. Simples amante ou nada além de um prazer. Que você quer, mulher? Você se entrega pra mim com a hora certa do fim. Ai, ai, pai. Diz até amanhã e vai. Eu queria ser bem mais que amante. Quero ter você o tempo todo. Eu queria ser bem mais que amante. Quero ter você. Aonde? Aqui. Aqui do Bar do Papão, meu irmão. E a família invade. Eu conto as horas que faltam pro dia que vem. Não quero mais dividir esse amor com ninguém. Fico pensando no que você possa dizer. Se já contou, se ele notou ou nem quis saber. Como machuca meu peito a dor de esperar. Amigo que é de massagista, ele e toda a sua comitiva. Família tá aí presente com a gente, obrigado, Cadi. Te abraçar. O que você quer, hein? Quero você só pra mim, sem hora certa pro fim. Não quero ouvir você dizer adeus. Bora, pai do pelado! Queria ser bem mais que amante. Quero ter você o tempo todo. Eu queria ser bem mais que amante. Que a saudade a gente vai descascando aqui no Bar do Papão desse jeitinho, meu irmão. E é claro, a família vai chegando juntinho. Por que negar seu abraço? Por que, mulher? Fazendo de mim pouco caso. Por que usar tanta ironia só pra me ferir? Por que este gesto tão falso? Maneiras cruéis e tão frias, fingindo um desprezo que eu sei você não sente por mim. Pra quê? Se no fundo, no fundo, seu mundo sou eu, nada mais. Eu sou toda sua alegria e você minha paz. Se há, meu amor, um motivo, você deve me perdoar. E o quê? Porque jamais conseguiria de mim se afastar. DJ Duda. Eu quero você sempre perto, sem tempo certo, pra te ver e te abraçar. Meu amor, quero lhe dar. Essa é a nossa segunda da saudade, a segunda da ressaca, meu irmão. Ressaca do final de ano. E a família vai chegando juntinho aqui no Bar do Papão pra dançar agarradinho assim. Por que esse gesto tão falso? Por que, minha filha? Maneiras cruéis e tão frias. Como é que é? Fingindo um desprezo que eu sei você não sente por... E detalhe, já estamos gravando um CD ao vivo. Pra quê? Se no fundo, no fundo, nada mais. Eu sou toda a sua alegria e você minha paz. Se há meu amor motivo, você deve me perdoar, porque jamais conseguiria de mim se afastar. Eu quero você sempre perto, sem tempo certo pra te ver e te abraçar. Preciso. Ei, mano, esse é o DJ Duda, te liga na sequência. Por toda a que é. Esse amor que trago em mim, eu não sei se é certo. Vamos nessa, família! Encontrei o meu jardim em pleno deserto. E a família vai chegando junto aqui no papão. Toda vez que tento te falar, não contenho minha emoção. E eu? Eu queria dizer que te amo numa canção. DJ Rose Sampler! Ele e sua esposa daqui presente com a gente. E toda a sua comitiva. Obrigado, Rose. Esse sentimento cada dia aumenta mais o meu sofrimento. DJ Duda do CD. Toda vez que tento te falar, não contenho minha emoção. Eu queria dizer que te amo numa canção. Gritar o seu nome, abrir todo o meu coração. Quero mostrar como é grande a minha paixão. Já não sei mais o que faço pra chamar a sua atenção. Eu queria dizer que te amo numa canção. Não vai ser teu. Mesmo assim te amo. Não sei como isso aconteceu. Mas eu não reclamo. Toda vez que tento te falar, não contenho minha emoção. E o quê? Eu queria dizer que te amo. Olha só, no próximo dia 7 de janeiro, aí no Clube Asdefa, meu irmão, tem a confraternização dos taxistas. E detalhe, o som do Siqueirão vai estar por lá. Piscina liberada. Bora, Cuinha! Cuinha já serrando, meu irmão. Toda vez que tento te falar, não contenho minha emoção. E o quê? Eu queria dizer que te amo numa canção. Já não sei mais o que faço pra chamar a sua atenção. Eu queria dizer: dá-lhe Duda! Agarra, meu irmão. Agarra que ela dá valor. E a família vai dançando agarradinha aqui no Bar do Papão. E a gente vai descascando. Minha vida é triste, lembranças do passado ferem o meu coração. Bora, Charles. Sempre machucando, saudade vai entrando, me trazendo solidão. Saio com meu carro perdido na cidade e rodo, rodo por aí. Enquanto no meu toca-fita nossa música de amor explode tão bonita. Enquanto no meu toca-fita nossa música de amor explode tão bonita. Cuinha tá de pendura amanhã na resenha. Cheios de esperança, eu, você, você e eu.

Bora levando assim, meu irmão, pra dançar agarradinho. Não, não vai embora. E fica, minha filha, pode ficar. Não maltrate mais meu coração. Eu não suportaria lhe perder de novo. E logo mais tem DJ Preto com Sagrado. Chega, chega junto aqui no Bar do Papão. Não vai embora. Como é que é? Não maltrate mais meu coração. Eu não suportaria me perder de novo. Doce paixão. Suportarei ficar longe de você. DJ Duda, do CD. Sofri demais, já cansei de lhe perder. E o quê? Onde você for, eu irei também. Vou seguir seus passos, vou pegar no pé. Vou fazer de tudo pra não me perder. Vou fazer de tudo pra não me perder. Pra quem não conhece, essa é a nossa segunda-feira da saudade, que rola toda segunda aqui no Bar do Papão, meu irmão. E é desse jeitinho, muita saudade pra galera que gosta, pra galera que curte. Gente, bora, vem com a gente assim. Você pode até achar que não é certo, mas eu vou ficar sempre de olho aberto. Tem alguém querendo lhe tirar de mim. Se eu vacilar, fico sem você. Não vou dar bobeira pra não lhe perder. Não vou dar bobeira pra não lhe perder. Chegando mais uma desse jeitinho assim. De todas as formas me entreguei, sem notar que a sua chama pouco a pouco se apagava. Sem pensar que eu mais uma vez no amor me enganava. Meu Deus, quantas vezes eu me dei. Me dei todo e não percebi que você já não ligava. Na verdade você não sentia, só representava. Eu me atirei de corpo e alma. E o quê? Dividindo o que restava desse amor que um dia me fez tão feliz. Mas na verdade nada foi do jeito que eu fiz. Felicidade eu dei, você não quis. Vamos nessa, meu irmão. Vem te embora que tá só no comecinho a nossa segunda-feira da saudade. A segunda da saudade mais comentada aqui do bairro da Terra Firme, meu irmão. E é claro que a família invade. Galera que gosta, dá valor na nossa saudade. E a gente detona assim. Bora, Cuinha! E logo mais tem DJ Preto consagrado pra você. Meu Deus, quantas vezes eu me dei. Que lhe deu, hein? Me dei todo e não percebi que você já não ligava. Na verdade você não sentia, só representava. Eu me atirei de corpo. Alô, Sassá! Dividindo. Já já tem a tua, meu filho. Desse amor que um dia me fez tão feliz. Mas na verdade nada foi do jeito. pra quem pediu, tá aí, meu filho. Galera pede, é claro que a gente detona com muito carinho, meu irmão. Eu hoje acordei demais, deprimido e triste. Eu queria poder num instante conversar com Deus, meus problemas e poder também confessar meus segredos. Tanta coisa me causa agonia e me mata, ai meu Deus. Eu gostaria de saber porque o dedo da vida só aponta pra mim. Se a felicidade existe ou eu vivo sonhando. Amiga Diane, amiga Kelly, amiga Neide, as meninas estão presentes com a gente. Obrigado, meninas, desde cedo, valeu. Que me escapa igual água entre os dedos. DJ Rose Sample, ele e toda a sua comitiva. Quem com ferro, valeu, Rose! Com ferro será ferido. Só lembrando que a nossa Brahma e Draft 3x10 e a Glacial 4x10, meu irmão. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Tantas vezes fiz com os outros, querem fazer comigo. Problemas, mas só Deus hoje me ajudaria a não te perder. Tantas vezes busquei pelas ruas um amor clandestino, esquecido que o meu estava em casa, à mercê do destino. Como é que é? Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Tantas vezes fiz com os outros que hoje querem fazer comigo. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Olha só, meu irmão, pra começar o ano com o pé direito, a nossa segunda da saudade desse jeitinho. E a família vai invadindo, meu irmão. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Chegando mais uma assim, ó. Alô, Cadi. Eu ontem tive o quê? Tanta sorte. A malvada da morte andou perto de mim. Eu na minha moto, eu no meu carro. Dei bobeira numa brincadeira, quase levo o fim. Eu no meu carro, dei bobeira numa brincadeira, quase levo o fim. Bora que a saudade é valendo aqui no papão, ô. Andava toda velocidade, pra superar a saudade que andava junto a mim. Essa saudade era de quem? Era de Rosa. Ô, oh, Rosa linda do meu jardim. Essa saudade era de Rosa, coisa mais linda do meu jardim. Eu também sou filho do divino. Você, menino, DJ Duda do CD. Compreendi que estava errado, que não se deve morrer por amor. Compreendi que estava errado, que não se deve piada da morte andou perto de mim. Eu no meu carro dei bobeira numa brincadeira, quase levo o fim. Andava toda velocidade pra superar a saudade que andava junto a mim. Essa saudade era de rosa, coisa mais linda do meu jardim. Dali do Dé! Essa saudade. Amigo empresário Val, tá aqui presente com a gente, bora Val! Vamos nessa! Você quer? Volte aos braços meus. O amor que um dia disse adeus e me deixou, agora eu quero achar o amor que um dia me deixou. Amigo que é de massagista, ele e toda a sua comitiva, tá curtindo aqui no Papão. Bora Sassá, DJ Sassá Show. O quê? DJ Rose Sample, ele toda a sua comitiva tá aqui presente com a gente, curtindo a saudade bacana aqui no Papão. Amigo empresário Val, acabou de chegar, meu irmão, bora Val. Pode vir. Mais uma pra ficar na sequência do CD, meu irmão.

lanchonete. Todo lazer me lembra você. Coisa de louco, você não sai da minha cabeça. Coisa de louco. Eita coisa boa, meu irmão. Pra quem não sabe, essa daí é a nossa segunda-feira da saudade. Toda segunda a gente rola uma saudade diferente aqui, meu irmão, aqui no Bar do Papão. Coisa de louco. E é claro que a gente vai levando desse jeitinho. E a família vai chegando, meu irmão. A família vai chegando e a gente vai esquentando assim, ó. Esquentando, esquentando, esquentando aqui no Bar do Papão. Só pra quem conhece, só pra quem é habilitado, meu irmão. Papão só no comecinho e a família vai invadindo. Thank you. Olha só, e a gente já vai reforçando o convite. Dia 7 de janeiro, próximo dia 7, lá no Clube Asdefa. Confraternização dos taxistas, lá no Clube Asdefa. E o som do Siqueirão vai estar por lá, meu irmão. Banho de piscina totalmente liberado. É isso, Cunha. E dia 7 vai ser desse jeitinho. E a gente vai fazendo a onda, vai fazendo diferente aqui no Bar do Papão, na nossa segunda. É a ressaca do Réveillon. DJ Duda do CD. Como é que é? Puxando, fazendo diferente, pra galera fazer o caqueado aqui no papão, meu irmão. Só quem é bom de perna. Aí, aí, caramba. Chega, chega. Gente, bora. Sugar bomb, meu irmão, bora esquentando assim. DJ Duda do CD. É a lambada do seu fé, meu irmão. Bora, Cuinha. Eu sei que tu te garante. Nessa família, e a família vai invadir o Bar do Papão pra curtir a nossa segunda desse jeitinho. Chegando mais uma assim. Sai daí, o Cunha dá valor. Como é que é, família? Bora pra cima! Bora só esquentando o nosso clima! We'll be right back. mais essa pra fechar a sequência. E o quê? Vamos nessa! Bora pra cima, meu irmão! É lambada do ouriço! Você respeita. DJ Duda Show. DJ Duda do CD, o DJ da galera. Surpreendendo você a cada sequência. DJ Duda do CD. Com ele a sua viagem no tempo acontece de verdade. Prepara. Ele está se preparando. Ele está se preparando. Ele está se preparando para mais uma batalha. Bora pra cima! Agora! Agora! A experiência e a competência pra comandar a sua festa é com ele! Como é que é? DJ Duda do CD! Com ele, a sua viagem no tempo acontece de verdade! Prepare-se! Agora a sua viagem está começando! Sete letras que fazem uma palavra inesquecível. Saudade. Saudade. E a melhor saudade você tem aqui com o DJ Duda do CD. Ok, meu irmão. E a partir de agora, a gente convida todo mundo pra dançar agarradinho desse jeito. Como é que é? Bora que é saudade aqui no papão. E a gente já vai descaixando. Eu hoje acordei pensando e chorei sozinho. E hoje, minha filha, eu não acreditei, você não estava mais. Me belisquei com força e vi que não era um sonho. Tentei me desligar de tudo e não fui capaz. Andei a casa inteira e louco louco, gritei teu nome. Amigo Cadi, Cadi massagista. Abajur da sala aceso me fez lembrar. Ele e toda a sua comitiva aqui presente. Obrigado, Cadi. Das horas de amor, das juras, amor e plano. E o que, meu irmão? De quando eu te fazia amor no mesmo sofá. Alô, Sassá Show! Restos de amor sinto no ar, sonhos vividos hoje não valem nada sem você aqui. Recordações de tanta ilusão, sonhos perdidos. Sem graça agora que eu já te perdi. Ainda guardo em minha boca primeiro beijo. Como é que é? Ainda sinto teu perfume a me acompanhar. No pensamento eu tenho ainda os mesmos desejos. Amigo DJ Rose Sampler, ele e toda a sua comitiva também. O coração acelerado pra te entregar. Empresário Val no circuito. Que bom seria se eu pudesse te ver agora. Como é que é, minha filha? Fazer você acreditar que eu sempre te amei. Fazer você saber que nada mais tem sentido, que nada é mais importante do que você. Como é que é? Restos de amor sinto no ar, sonhos vividos hoje não valem nada sem você aqui. Recordações de tanta ilusão, sonhos perdidos, tudo é sem graça. Restos de amor sinto no ar, sonhos vividos hoje não valem nada sem você aqui. Recordações de tanta ilusão, sonhos perdidos. Dali Duda! Meu irmão, essa sequência bochecha com bochecha pra família dançar agarradinho. Alô, Cuinha, quem foi o ladrão, hein? Não, não me diga jamais. Por que, mulher? Tente voltar atrás. Te peço humildemente. DJ Duda do CD. Não, não diga que é o fim. Deus fez você pra mim e eu vou te amar pra sempre. Me diga o que aconteceu, por que que você quer me deixar assim? Me diga quem foi o ladrão. Jamais Por quê, meu irmão? Tente voltar atrás. E a nossa segunda é assim. Te peço humildemente. E a saudade vem valendo. Não, não diga que é o fim. Deus fez você pra mim. Eu vou te amar pra sempre. Diga, minha filha. Me diga o que aconteceu. Por que que você quer me deixar assim? Me diga quem foi o ladrão que te roubou de mim. Eita coisa boa, meu irmão. E a nossa saudade aqui do Papão é desse jeitinho. Vejo o seu travesseiro, o seu corpo inteiro sobre nossa cama. O que que tu vê? Fecho os olhos, imagino você ali sorrindo, dizendo que me ama. Vamos nessa! Nesse instante eu percebo, tudo foi loucura, tudo foi miragem. E me pego ali sozinho, sempre sonhando com a sua imagem. E me pego ali sozinho, sempre sonhando com a sua imagem. Como é que tá? Tudo está. O quê? Ficar do jeito que você deixou. Ninguém vai mudar. Eu acredito. As coisas desse nosso amor. Você vem correndo para os meus abraços. No tapete lá da sala, a gente se cala, rolando nos espaços. Amigo DJ Sassá, tudo é lindo. Sassá Show, meu irmão. Gente se amando, o sonho acontece. E o quê? Vejo que fiquei sozinho. Você vai sumindo e desaparece. Vejo que fiquei sozinho. Você vai sumindo e desaparece. Como é que tá? Tudo está. Vai ficar do jeito que você deixou. Ninguém vai mudar. Eu não acredito. As coisas desse nosso amor. Tudo está. Vai ficar do jeito que você deixou. Parecia um sonho, a gente fica junto, andar apenas chuva, sem medo de amar. Lembra e o quê? De tudo que vivemos. Vamos nessa! Partes de domingo. Te vai levando a nossa segunda, a segunda da saudade. Pra galera dançar agarradinho, vamos nessa! Aceitar que tudo se perdeu, amor não dá. O que, meu irmão? Ouvir meu coração pedindo pra você voltar. Vai passando o tempo e eu não sei me controlar. Não dá, ficar sem você não. No porta-retrato, a gente se abraçando. E o quê? Momentos que ficaram difíceis de esquecer. Uou, te amo, sei que ainda me ama. Bateu saudade, chama. Eu volto pra você. Será que dá, minha filha? Não dá. Ficar sem você não dá. Seu amigo, amigo Rose Sample e toda a comitiva tá aqui presente com a gente. Bora, Rose! A gente vai levando assim e a família vai chegando juntinho. E logo mais tem o nosso preto consagrado. Aceitar que tudo se perdeu, amor não dá. O primeiro coração pedindo pra você voltar. Vai passando o tempo e eu não sei me controlar. Será que dá? Bora, meu irmão, vem dançar agarradinho assim. Ao de lá del bene più prezioso, ci sei tu. O Adila. Ao de lá del sonho più ambicioso, ci sei tu. Ao de lá delle cose più belle, ao de lá delle stelle, ci sei tu. Sei tu, al di là dei limiti del mondo, ci sei tu, al di là della volta infinita, al di là della vita. Abraçar com muito carinho meu grande amigo Carlos e a Rosinha, o casal dançarino aqui do Bar do Papão. Bora, Carlos! Seu amigo Carlos, ele que dá valor. E é claro que a gente detona com muito carinho novamente. Aí, Carlos! Adila. Al di là delle cose più belle, al di là delle stelle, ci sei tu. Al di là ci sei tu. Per me, soltanto per me. Al di là del mare più profondo, ci sei tu. Al di là dei limiti del mondo, ci sei tu. Al di là della volta infinita, al di là della vita. Amiga Kelly, a Diane e a Neide, as meninas, a comitiva das meninas estão desde cedo. Obrigado, meninas. Saudade aqui no Bar do Papão. E a família vai chegando junto pra dançar agarradinho. Só avisando que logo mais tem o nosso parceiro DJ Preto Consagrado. Ele que chega e detona, meu irmão. Bora, Charles, bora pra cima, maninho. Quanto tempo eu estou aqui